Amanda teve um caso bem semelhante ao meu. E adivinha? Filha dela começou a ler em 21 dias e conseguiu ter um avanço gigante no processo de aprendizagem.